Bloco 2, 27, que sua carne esteja sem julgamento, ou sua carne será destruída antes do julgamento CNIL, página 102, 2. E então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, 3. Diz: no céu tens estado, coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti. Contudo tens conhecido um reprovável mistério. 4. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. 5. Dizia eles: nunca, portanto, obtereis paz. Capítulo 17. 1. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia, 28, a aparência de um fogo fervente. E quando eles se agradaram assumiram a semelhança de homens. 28. Onde havia, ou, onde eles, os anjos, eram semelhantes que nele. Página 103. 2. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. 13. Eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo, e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo, e toda a espécie de relâmpagos. 4. Então eles levaram-me a um arroio murmurante. 29. E um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vim a um rio de fogo, o qual fluiu como água, e desaguou no grande mar para o oeste. 29. A um arroio murmurante. Literalmente, a água da vida, a qual fala Lawrence. Página 23. 5. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda a carne migra, e vi as montanhas da escuridão as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. 6. Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. Capítulo 18. Eu então examinei os receptáculos de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação, e para preservar a fundação da terra. 2. Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. 3. Também vi os quatro ventos, os quais sustêm a terra, e o firmamento do céu. 4. Eu vi os ventos ocupando o céu exaltado. 5. Surgindo no meio do céu e da terra, e constituindo os pilares do céu. 6. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do sol e de todas as estrelas, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. 7. Eu vi o caminho dos anjos. 8. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul. 9. Onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras. 13. Em direção ao leste, e 13 em direção ao sul. 10. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de margarite, e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. 11. E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. 12. Também vi fontes terrestriais, profundas em colunas ardentes do céu. 13. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem números, mas nem no alto, ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. 14. E lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. 15. Então o anjo disse: este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas, e das hostes do céu. 16. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas, e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Capítulo 19. 1. Então Uriel disse: eis a que os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes. 2. E sendo numerosos em aparência, 30, profanaram os homens e fizeram com que errassem, Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses, pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. 30. Sendo numerosos em aparência, ou, assumindo muitas formas. Knib, página 106. 13. Eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto via as coisas. Capítulo 21. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. 2. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. 3. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. 4. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. 5. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. 6. Saraquiel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. 7. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre Iquizate. 31. Sobre o paraíso e sobre o querubim. 31. Iquizate. As serpentes. Charles, página 92. Knib, página 107. Capítulo 21. Então eu fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo. 2. E lá eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. 3. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei, por que espécie de crime elas foram amarradas, e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia-me, respondeu, Enoque, por que perguntas, por que arrasou-as consigo mesmo, e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus, e estão aqui amarradas, até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. 4. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível. 5. Onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era sua descida. Mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei, quão terrível é este lugar, e quão difícil explorá-lo. 6. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqueles serão mantidos para sempre. Capítulo 22. Um dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e 4 lugares deleitosos. 2. Internamente ele era profundo, espaçoso e plano. Ele era profundo e escuro à vista. 3. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse, estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos. Para eles ele foi formado e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. 4. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. 5. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. 6. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse, que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu, e acusa? 7. Ele respondeu, dizendo, este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim seu irmão, o qual acusará aquele irmão, até que sua semente seja destruída da face da terra. 8. Até que sua semente desapareça da semente da raça humana. 9. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele, e a respeito do julgamento geral, dizendo, porque um está separado ou outro? Ele respondeu, 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados, 10 nomeadamente, por uma fenda na terra, por água, e por luz acima dela. 11 E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. 12 Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo, e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. 13 E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim, existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações, e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. 14 Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos, e dos pecadores, daqueles que cometeram crime, e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Deus. 15 E falei: abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. Capítulo 23 1 Dali eu fui para outro lugar, em direção ao oeste, até às extremidades da terra. 2 Onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuadamente. 3 Eu indaguei, dizendo: o que é isto, que nunca cessa? 4 Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu. 5 E disse: este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Capítulo 24 1 Eu fui dali para outro lugar, e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. 2 Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era a sua superfície. 3 Montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 Estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 3 Eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A 7ª montanha estava no meio delas. Em comprimento elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores odoríferas rodeavam-nas. 3 Entre estas havia uma árvore de um odor incessante, nem daquelas que estavam no Éden havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância, que cheirava como esta. Suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. 4 Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: vê, esta árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas, respondeu. 5 E disse: Enoque, por que inquires a respeito do odor desta árvore? 6 Por que estás inquisitivo para sabê-lo? 7 Então eu, Enoque, respondi-lhe, e disse: concernente a tudo eu estou desejoso de instrução, mas particularmente com respeito a esta árvore. 8 Ele respondeu-me dizendo: a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o Santo e Grande Senhor da Glória, o Eterno Rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. 9 Aquela árvore de agradável aroma, não de um odor carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre. Isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado ao eleito, pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do Eterno Rei. 10 Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce odor entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento e nem punição os afligirá. 11 E eu abençoei o Senhor da Glória, o Eterno Rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a, e declarou que ele a daria para eles. Capítulo 25 1 Dali eu fui para o meio da terra, e vi um feliz e fértil lugar, o qual continha ramos espalhando-se continuamente das árvores que estavam plantadas nele. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás flui em direção ao sul. Eu vi no oriente outra montanha tão alta quanto aquela, e entre elas havia um profundo, mas não largo vale. 2. Água corria para a montanha para o ocidente dela, e debaixo dela havia igualmente outra montanha. 3. Lá havia um vale, mas não um vale largo, abaixo, e no meio deles havia outro profundo e seco vale em direção da extremidade da árvore. Todos esses vales, que eram profundos, mas não oblíquo, consistia de uma forte rocha, com a árvore que estava plantada nela. E eu maravilhei-me com a rocha e o vale, ficando extremamente surpreso. Capítulo 26. 1. Então eu disse: o que significa esta terra abençoada, e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? 2. Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu: este vale é o amaldiçoado dos amaldiçoados para sempre. Aqui serão reunidos todos os que pronunciaram com suas bocas linguagem imprópria contra Deus, e falaram rudes coisas da sua glória. Aqui eles serão reunidos. Aqui será seu território. 3. Nos últimos dias um exemplo de julgamento será feito em retidão diante dos santos, enquanto aqueles que receberam misericórdia, para sempre, todos os dias, abençoarão a Deus, o Eterno Deus. 4. E no período do julgamento eles abençoarão a Ele por sua misericórdia, como Ele distribuiu a eles. Então eu abençoei a Deus, dirigindo-me a Ele, e fazendo menção, como foi reconhecida, sua grandiosidade. Capítulo 27. 1. Dali eu fui à direção do leste para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. 2. Ele estava cheio de árvores da semente aludida, e água jorrava sobre ela. 3. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro água e orvalho. Capítulo 28. Então eu fui para outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha da qual eu havia me aproximado. 2. Ali eu vi árvores escolhidas. 32. Particularmente aquelas que produzem um cheiro doce opiato, incenso e mirra, e árvores diferentes umas das outras. 32. Árvores escolhidas. Literalmente árvores de julgamento laurense. Página 35. Kenibe. Página 117. 13. Sobre elas havia a elevação da montanha ocidental, a não grande distância. Capítulo 29. 1. E igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param. 2. Onde percebi uma agradável árvore, a qual em odor assemelha-se a Zazakinum. 33. 33. Zazakinum. A árvore de Mostik, Kenibe. Páginas 118. 3. Em direção ao vale eu percebi o cinamomo de doce odor. Sobre eles avancei em direção ao leste. Capítulo 31. Então vi outra montanha contendo árvores, da qual água fluía como nequetro. 34. Seus nomes eram Sarira e Kelbuniba. 35. E sobre esta montanha eu vi outra montanha, sobre a qual haviam árvores de alva. 36. 34. Nequetro, o néctar, Kenibe, página 119. 35. Sarira, e Kelbuniba, Styrax e Galbanil, Kenibe, página 119. 36. Alva, Aloé, Kenibe, página 119. 2. Estas árvores estavam cheias como amendoeiras, e fortes, e quando elas produziam frutos eram superiores a toda a redondeza. Capítulo 31. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores odoríferas e papiro. 2. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas alguma distância para o leste, e fui sobre o mar da Eritreia. 37. E quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo, acima do Anjo Zatel, e cheguei ao Jardim da Justiça. Neste jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, e floresciam ali. 37. Mar da Eritreia. O Mar Vermelho. 3. Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. 4. Ela era semelhante às espécies da tamareira, dando frutos semelhantes à uva extremamente fina, e sua fragrância estendia-se a considerável distância. Eu exclamei: que bela é esta árvore e quão deleitável a sua aparência! 5. Então o Santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti que, obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos, e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Capítulo 32. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas de diferentes sons. 2. Para a direita destas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Os portões do céu estavam abertos e vi as estrelas celestiais vindo. Eu enumerei-as enquanto elas procediam do portão e escrevi-as todas, enquanto elas saem uma por uma, de acordo com o seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. 3. Ele as mostrou todas a mim, e escrevi uma conta delas. 4. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos, e suas operações. Capítulo 33. Dali eu avancei em direção ao norte, para as extremidades da terra. 2. E ali vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. 3. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. 4. De dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos dois outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 34. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste. 2. Ali percebi 3 portões abertos, enquanto eu estava olhando no norte. Os portões e passagens através deles era de igual magnitude. Capítulo 35. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. 2. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada desses portões menores as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. 3. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Senhor da glória que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Capítulo 36. Não tem. Capítulo 37. Uma visão que ele viu, a segunda visão de sabedoria, que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malaleel, o filho de Canaã, filho de Renos, filho de Set, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio, e entendei até o fim, as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor dos Espíritos. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar. 2. De nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor dos Espíritos o que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Senhor dos Espíritos, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. 3. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Capítulo 38. A primeira parábola: quando a congregação dos justos for manifestada e os pecadores forem julgados por seus crimes, e forem afligidos à vista do mundo. 2. Quando os justos forem manifestados, 38, na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra, for manifestada, Onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Senhor dos Espíritos? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. 38. Quando os justos forem manifestados. Ou, quando o justo aparecer. CNIB, página 125. CEP. Charles, página 112. 3. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. 4. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados. Nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto pelo Senhor dos Espíritos. 39. 39. Pois a luz, Senhor dos Espíritos, ou, pois a luz do Senhor dos Espíritos terá aparecido na face dos santos, dos juntos e dos escolhidos. CNIB, página 126. 5. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. 6. Desde então ninguém obterá compaixão do Senhor dos Espíritos, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 39. 1. Naqueles dias a raça eleita e santa descerá do céu e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros de indignação e ira, e livros de prece e agitação. 2. Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor dos Espíritos. 3. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. 4. Lá eu vi outra visão, e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos, e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como a água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. 5. Naquele tempo os meus olhos viram a habitação do eleito, da verdade, fé e retidão. 6. Sem contas será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre e sempre. 7. Sua residência eu vi sob as asas do Senhor dos Espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do Senhor dos Espíritos. E retidão incessantemente habitava diante dele. 8. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava a minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor dos Espíritos. 9. Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor dos Espíritos com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação, de acordo com a sua própria boa vontade. 10. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim é seu conhecimento. 11. Qual é este mundo? De toda a geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te, e dizendo: santo, santo, o Senhor dos Espíritos encheu o mundo todo de espíritos. 12. Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e abençoam-no dizendo: abençoado sejas, e abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Capítulo 41. Depois disto eu vi milhares de milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas, em pé, diante do Senhor dos Espíritos. 2. Igualmente, nas quatro asas do Senhor dos Espíritos, nos quatro lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda a coisa secreta. 3. Então ouvi as vozes daqueles sobre os quatro lados, magnificando o Senhor da glória. 4. A primeira voz abençoou o Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. 5. A segunda voz ouvi abençoando ao eleito e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor dos Espíritos. 6. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra, e suplicou no nome do Senhor dos Espíritos. 7 A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios, 40, e proibindo-os de entrarem na presença do Senhor dos Espíritos para proferirem acusações contra 41 os habitantes da terra. 40. Anjos ímpios. Literalmente os Satãs Laurence, página 45. Kenibe, página 128. A Satã em hebreu adversário, foi originalmente o título de um ofício, não o nome de um anjo. 41. Proferir acusações contra, ou, para acusar a Charles, página 119. 8. Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe, quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido escrito. Ele respondeu, o primeiro é o misericordioso, o paciente, o Santo Miguel. 9. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os quatro anjos do Altíssimo Deus e suas quatro vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Capítulo 41. Depois disso eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com as suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam nas embalanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da glória e como eles foram expelidos dali, e arrastados para fora, como eles estiveram ali. Nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor dos Espíritos.